Podcast XTP. Discutimos videojogos. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast XTP. Começo por motivos de força maior, esta semana dedico-se à pesca e cá estou eu para o substituir. O meu nome é Gonçalo Silva, Tecla PT, e hoje temos como convidados o Zé Luís. Olá, boa noite. Glorioso. Boa noite, pessoal. E o nosso convidado especial, Toureiro. Olá a todos. Esta semana anunciamos por fim os restantes vencedores do XT Prémios. Toureiro, o que é que achas dos XT Prémios? Concordas com a atribuição geral dos vencedores? Eu pessoalmente concordo, são todos jogos excelentes este ano. Tivemos o Gears 2 como o jogo do ano, o vencedor. Eu pessoalmente votei no Grand Theft Auto, mas pá, sério, são os dois jogos muito bons mesmo e acho que são vencedores os dois. Achas que faltou algum nomeado assim fundamental? Achas que não, entre esses dois, o Fallout 3, o Fable, Call of Duty, são todos jogos excelentes mesmo. Glorioso, o que é que tu achas? Eu acho que havia muitos candidatos fortes, mas acho que a escolha recaiu no jogo certo. Acho que o Gears of War do jogo do ano. Zé Luís. Eu concordo plenamente. Aliás, ali a única coisa que eu não botei na altura foi o Fallout, que é esta ali, pelo menos para mim. Quanto ao resto, não há nada a dizer. Grandes jogos mesmo. Que este ano seja igual e estamos bem servidos. Esta semana, como tivemos poucas notícias ou nenhumas, visto não haver grandes novidades pelo mundo da Xbox, passaremos já ao tema da semana. Esta semana o tema é até que ponto as reviews influenciam as vendas de um jogo. Glorioso, o que é que me dizes sobre isto? Eu acho que no bom e no mau sentido as análises influenciam os compradores também. A ideia é essa, nós fazermos, sem termos jogado, conseguimos fazer uma ideia dos outros. Agora, também acho que o poder grande que as reviews têm nos jogos às vezes também engana os jogadores. E este ano, todos os anos, se vêem jogos que têm grandes notas na crítica, mas depois, em termos de impacto nos jogadores, não é igual. Este ano na Xbox, por acaso, isso não aconteceu, mas é normal isso acontecer. E também temos casos opostos. Também, exatamente, é o que estou a dizer. E tu, Zé, o que é que achas sobre este assunto? Primeiro, é uma responsabilidade tremenda fazer uma análise. Okay? E por isso que o Glorioso acabou de dizer, podemos influenciar ou não a compra de um jogo. Depois é sempre muito subjetivo, muitas vezes a nota depende um pouco da pessoa que analisa e o gosto que tem por determinado género de jogo. Agora, indo à essência da tua pergunta, se influencia, pode influenciar e penso que muitas vezes influencia. O facto de lermos uma análise e de ser um jogo que já nos desperta algum interesse, o facto de alguém que já o jogou dizer bem desse jogo, penso que pode influenciar, não tenho assim grandes dúvidas sobre isso. Agora, se for um jogo que, aliás, mesmo em jogos que às vezes para nós não nos dizem grande coisa, depois lemos uma análise, depois isto também é uma bola de neve, não é? Quando um diz bem, normalmente os outros também dizem. Pelo menos a mim já me aconteceu, às vezes ficar, mesmo jogos que não me despertam interesse, ficar naquela de será que é, será que não é, e acabar por comprar. Toureiro, já tiveste alguma influência de alguma review na compra de um jogo? Sim, claro que sim. Tal como todos nós, sou influenciado, para bem ou para mal, com as reviews dos jogos. É, lá está, aquela segunda opinião. Será que quero mesmo investir o meu tempo e dinheiro neste jogo? Claro que depois podem surgir desilusões, como por exemplo, eu também no Viva Pinhata comprei o jogo por causa de uma review. E, sinceramente, nunca mais toquei no jogo. Joguei para aí uns 15 minutos e não me dizia nada. Mas acho que foi um excelente meio de nos esclarecermos em relação a um certo jogo, ou mesmo, lá está, de nos chamarmos a atenção a um que nem sequer tínhamos prestado atenção até agora. Acham que as reviews estão relacionadas com a idade e com o público-alvo? Não sei. Como assim? Não percebi a tua pergunta. Aqui é o caso, para falar se elas, um miúdo mais novo se lê as coisas, quase sempre vai comprar aquilo. Enquanto uma pessoa mais velha se calhar não liga tanto. Aliás, nós já tivemos várias discussões, e tu sabes muito bem, aqui no XTP, por causa da forma como se fazem as análises. É um pau de dois bicos e às vezes eu não concordo muito como se fazem algumas análises. Dou-te exemplo, uma vez fiz uma análise para um jogo qualquer, penso do Itino, não me lembro qual foi o jogo, que o jogo teve notas péssimas em todos os lados, e realmente aquilo não tinha assim grande coisa para onde lhe pegasses, para ti, para mim, epá, mas agora vai lá dizer isso à minha filha, ok? Aquilo para a minha filha se calhar tinha nota 10, e para um jogador normal entre aspas, como nós, se calhar tinha uma nota 4 ou 5. Só que se o jogo já foi feito à partida para uma faixa etária diferente, porque é que estamos a analisar o jogo perante os mesmos parâmetros? Que não sei se me estou a perceber aquilo que estou a querer dizer. Mas às vezes eu vejo alguns jogos, especialmente na Wii, que levam notas que epá, não concordo minimamente com aquilo. E porquê? Porque se o jogo diz lá para maior de 3 anos na caixa, epá, acho que deve ser analisado para esse tipo. Para ter esse um pouco público. Aquela visão dos 3 anos e ver. Aqui às vezes a minha filha está aqui a jogar alguns jogos que eu olho para aquilo, epá, isto não tem ponta para onde se lhe pega, isto é sempre a mesma coisa. Agora vai lá dizer isso aos miúdos, eles divertem-se à brava naquilo. É? Portanto, epá, é muito complicado analisar jogos, pois isso do público-alvo também tinha que ser muito bem definido, tem que ser muito bem definido, porque aquilo que é muito bom para ti ou que não presta para ti, para outra faixa etária pode ser muito, mas muito, muito bom. Glorioso, o que é que me dizes a esta pergunta? Eu estou de acordo com o Zé, tipo, as palavras do Toreiro de há bocado. O Viva Pinhata foi um jogo que eu joguei um bocado e gostei do jogo. Mas a minha filha ainda hoje joga o jogo. Para ela é tudo. Ela adora o jogo, sabe muito melhor daquilo do que eu. Sabe aquilo de trás para a frente e de frente para trás. E os jogos têm que ser vistos nessa vertente. Eu acho que tenho a criança dentro de mim que eu comecei a experimentar o Pinhata há uma semana e pouco atrás e sinceramente estou viciado no jogo. Portanto, pronto, tendo em conta que a minha filha deve ter a mesma faixa etária do Crível, por isso é que a análise do Crível é o Crível entrou dentro do espírito. Não, mas repara, só para constar uma coisa: o espírito com que os miúdos veem os jogos é totalmente diferente. Eu às vezes tenho aqui a minha filha com os amigos a jogarem um jogo qualquer. Epá, por mais repetitivo que aquilo seja, basta o bonequinho pôr-se lá aos saltos a dançar, não sei o quê, eles dançam com o boneco e acham um piadão tremendo aquilo. Eu pego-me olhar para aquilo e digo: tu me vês isto já, o boneco já dançou isto 30 vezes hoje durante a tarde. Eles é loucura. Exatamente. E para nós, se nós fizéssemos nada, o que íamos dizer? Epá, o jogo é muito repetitivo, não traz nada de novo. Epá, não traz nada de novo para nós. É para os miúdos, para a faixa, para onde foi feito, o jogo diverte. Eu acho que seria mais fácil, se calhar, fazer uma análise dessas, ter, se calhar, um miúdo de 5 anos ou 6 ao lado e ver um pouco as reações dele e dizer o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. Sim, e mudar um bocadinho aquele conceito que as pessoas têm das análises e de o jogo levou uma nota muito alta e não o merece. Não o merece, mas é se calhar para nós. Para o jogo que foi feito, merece. Percebes? Imagina, sei lá, agora não está a ver assim num jogo, mas imagina dado um jogo, um 9 a um jogo, que na maior parte dos sites levou um 4 ou um 5. Houve um jogo que teve algumas notas algo baixas, o Call of Juarez, que eu sinceramente vi o jogo e houve muita gente que me aconselhou o jogo e eu vi, até achei alguma piada, e quando fui ver as notas assustei-me, porque eram notas muito baixas, e o Dark Messiah também, que eu sinceramente acho que é melhor que o Oblivion, e teve notas muito baixas em alguns sites. No entanto, pronto, são as escolhas, vá-se lá saber porquê. Eu tenho aqui o NPS, que é um daqueles jogos que eu não dispenso aqui da minha coleção, foi um jogo massacrado pela crítica. Eu adoro o jogo. Às vezes também, eu sinceramente, acho que as análises depois também têm aquela parte pessoal e também não, às vezes pode não ajudar. Já agora, além das reviews, o que é que vocês acham que influencia também num jogador, Toreiro? Como já tínhamos dito aqui antes, então para as demos, acho que são o principal fator que pode influenciar um jogo, porque não só é a diferença entre ver ou ler a experiência de outra pessoa e a oportunidade de criar a tua própria opinião do jogo, que até pode ser contrário. E achas que é uma importância grande o facto de podermos jogar as demos antes ou relativamente perto do lançamento? Sem dúvida, pode ser a diferença entre comprar um jogo que se ouviu muito bem ou não comprar um jogo, aliás, ao oposto, comprar um jogo que se ouviu muito mal e comprar um jogo que se ouviu bem e que não nos diz nada. E agora também temos a facilidade na Xbox, coisa que não tínhamos, se calhar, em consolas passadas, podermos fazer download e experimentar as betas, que agora é a nova moda, entre aspas, de podermos experimentar novas experiências dos jogos, principalmente online, que é quase sempre a parte mais simpática dos jogos. Mas é, o que é que achas relativamente a esta pergunta de que se achas que, além das reviews, o que é que também poderá influenciar um jogador? Bem, eu penso que as duas se complementam. Eu dou-te um exemplo. O Left 4 Dead, por exemplo. Saquei a demo, nem sei se consigo jogar 5 minutos, não achei piada nenhuma ao jogo. Nenhuma mesmo. Só depois de ler a análise do Ormo, que ele falava muito bem do jogo, bah, e que eu disse, pá, é impossível, então como é que eu joguei a demo e não gostei, e ele fala tão bem do jogo. Pá, voltei a jogá-lo, e realmente aquilo tem um piadão tremendo na live. Eu chorei a rir com esse jogo. É mesmo, ou seja, isso às vezes também depende muito, sei lá, do estado de espírito da altura em que experimentamos a demo. É o espírito e o ambiente também faz parte. Eu experimentei o jogo com as luzes ligadas, com o som bem ligadinho, só para criar algum ambiente, e a coisa tornou-se muito mais divertida. Às vezes vamos pegar no jogo quando estamos bem dispostos, não sei o quê, aquilo não correu bem à primeira, morremos logo, desistimos. E depois uma análise faz-nos mudar de ideia, não, faz-nos voltar a experimentar o demo ou o jogo. E às vezes mudamos a opinião, aquilo que no início não prestava passou a ser bom ou muito bom. E já me aconteceu isso. Sim, isso aconteceu-me agora com o Battlefield, o Bad Company, experimentei a primeira vez que tinha o jogo, experimentei, joguei um nível ou dois e fartei-me daquilo. Depois houve um dia que agarrei aquilo, pus-me a jogar, tive 4 horas ou 5 a jogar aquilo seguido. Estava-me a divertir imenso. Mas independentemente do estado de espírito, as demos são sempre boas. Não é? É sempre bom podermos experimentar algo antes de comprarmos. Qual foi a review, assim, aquela review que vocês leram e que vos deu mais vontade de irem logo a correr, comprar o jogo e jogá-lo do princípio ao fim? Glorioso. BioShock. BioShock. Alguma razão assim? Fiquei cativado pelo jogo. Pela história. Eu estava um bocado pé atrás porque achava que o jogo era muito RPG para o meu gosto e não era. Era pelas imagens que eu tinha visto. Depois de ter a análise e ter jogado a demo, foi uma agradável surpresa. Mas ainda ao tema das demos. As demos, se reparares, há editoras que não lançam demos. E a demo não é só uma arma de vendas, mas também pode matar um jogo. Sim. Pois pode. Se for boa, e podemos pegar em exemplos recentes. O BioShock para mim foi um desses exemplos. Depois de ter jogado a demo, tive que comprar um jogo. Mas quando hoje estávamos a falar há bocado, joguei a demo de Resident Evil já na segunda oportunidade, e no dia em que eu joguei a demo a primeira vez, cancelei a reserva do jogo. Pá, ou se gosta ou não se gosta. E depois há um caso gritante, que acho que é a beta do Call of Duty, que afastou muita gente. Mas o jogo em si está muito melhor do que estava a ver. Sim, isso aí, e eu sou uma dessas testemunhas. Eu, na altura, vocês devem se lembrar que eu falei com vocês e disse que não gostava nada, gostava muito do COD 4 por aí, e já comprei o jogo e digo sinceramente, vale mesmo a pena. Toureiro, qual foi então a review que deu mais vontade de jogar? Agora, eu lembro que a do Mass Effect ainda foi uma das melhores que eu já vi, já não lembro que site é que foi, já foi há algum tempo, mas que realmente fez quase sair de casa e sair disparado para a loja mesmo. Mas, por exemplo, também o caso do BioShock, foi um caso em que gostei imenso da review, realmente fez gostar do jogo, adorei a demo, e o jogo em si, pá, depois de algumas horas já não deixou-me de ver coisas, era demasiado repetitivo. E acho que, lá está, depende da experiência pessoal da pessoa e da opinião, acho que no fundo é no que isto me baseia-se. Mas é, qual foi aquela review que fez abrir os olhos e desatar a correr para um jogo? Pelo exemplo que te dei foi o Left 4 Dead. Se não lesse a análise, nunca mais estaria pegado no jogo. Normalmente estamos à espera de um jogo, não é? Há algum tempo, vamos ver as imagens. Aquele nunca me despertou o grande interesse. E como tu disse, experimentei a demo e não me disse nada. Nem me toquei mais. Foi só depois de falar com o Orm e ler a análise dele que realmente voltei a experimentar o jogo e fiquei a gostar. Realmente mudou a minha opinião acerca do jogo. Se não a tivesse lido e falado com o Orm, provavelmente nunca mais teria tocado no jogo. Ah, acaso assisti a essa conversa contigo e estávamos os dois com a mesma opinião, estávamos em Lisboa, se te lembras. Uhum. Exatamente, exatamente. Eu fui jogar a demo outra vez, epá, e não consigo. Mas eu também acontece. Quando experimentei o jogo, eu experimentei logo na live com um grupo de portugueses. E aquilo é super divertido mesmo. Eu gostei imenso. Bem, pessoal, por esta semana é tudo. Fiquem bem, um abraço da equipa de XTP. Boa noite. Tchau aí.